Ó, nós aqui de novo narrando ódio, veneno e truta. Vai por mim, não queira morte como exemplo. Aprendemos rápido a injetar cifrão na alma, entregá-la pro diabo assim que a vida acaba. Pra ter as novinhas sem calcinha rebolando no funk em cima do carro, ostentando garrafa de uísque pra ter conceito no bang bang. Abraça as ideias, mais uma estuprada. Só aí sai em defesa da indefesa violentada. Coração é calabouço pra aprisionar o que não presta. Mamou, move o mundo. E é nessa que surgem as frechas. Esse gesto, o gosto amargo da derrota. Acumulamos cada vez quando não nos abrem as portas. Então arrombamos, tomamos castelos e obras de arte pra exportação clandestina. Desfalca o MASP, monstros crescem no limite entre o poder e a miséria. Os ricos se trancam em condomínio e os presídios é pra favela. E a guerra não cessa. Pou, pou, pou, pou. E a mesma narrativa é só por Deus, meu truta entorpecidos. E nessa só o diabo que lucra, mata, rouba ou destrói. Mas esse sempre foi o plano, envergonhar a criação e nos levar ao engano. E a mesma narrativa é só por Deus, meu truta entorpecidos. E nessa só o diabo que lucra, mata, rouba ou destrói. Mas esse sempre foi o plano, envergonhar a criação e nos levar ao engano. Deus chora chuva em forma de lágrimas, o ódio sufoca. As tentação vem no vácuo, dinheiro, sexo e droga. As Kawasaki nervosa, as donos, carro de luxo. As novinhas rebolando da sedução no bagulho. Fumaça sobe pro céu. A onda é narguilê, a Babilônia pega fogo, se entrega ao prazer. É fácil se envolver, só basta querer. O inimigo tá aí de campana, soprando no ouvido, vai lá, vai lá. Roubando tudo que cê sonha, te oferece o mundo com tudo, vendendo ilusão. Muitos abraçam a causa e colhe decepção. Muito louco, irmão, como gira o mundão. No final, tudo coisas da vida. As baladas, noitadas, carreira esticada. Projeto de vida suicida. Vivemos dia após dia o apocalipse urbano. A narrativa é a mesma, a guerra não cessa, meu mano. Face a face com o diabo, vivendo um dia por vez. Lembrando a cruz do Calvário, que por nós morreu o rei dos reis. E a mesma narrativa é só por Deus, meu truta entorpecidos. E nessa só o diabo que lucra, mata, rouba ou destrói. Mas esse sempre foi o plano, envergonhar a criação e nos levar ao engano. E a mesma narrativa é só por Deus, meu truta entorpecidos. E nessa só o diabo que lucra, mata, rouba ou destrói. Mas esse sempre foi o plano, envergonhar a criação e nos levar ao engano. E bola o plano, cadeia infelizmente censurada. A lágrima da mãe, família arrebentada. Engano na rua, Joe, suicídio lento. Que clama, implora a volta do cordeiro. O sangue na guarda tramaram o próprio fim. O giro do tambor acendeu o estopim. O sistema lavando seu dinheiro sujo. Mataram, roubaram, trocaram pelo mundo. Nas rodas as mina entregue aos veneno. De 12, de 13 já abortaram o feto. É certo, os mano plantando o próprio ódio. E pra depois colher o corpo no necrotério. Armado até os dentes carregando as quadradas. A verdade vem do alto, nas mentes carregada. O inimigo bate palma por cenário violento. A volta de Jesus, narrativa aqui do gueto. E a mesma narrativa é só por Deus, meu truta entorpecidos. E nessa só o diabo que lucra, mata, rouba ou destrói. Mas esse sempre foi o plano, envergonhar a criação e nos levar ao engano. E a mesma narrativa é só por Deus, meu truta entorpecidos. E nessa só o diabo que lucra, mata, rouba ou destrói. Mas esse sempre foi o plano, envergonhar a criação e nos levar.